Quando você começa a entender as coisas como realmente funcionam, começa a enxergar o mundo como ele é, sem essa fantasia toda, sem todo esse véu que nos dá a falsa impressão de que as coisas estão no seu devido lugar, é como acordar de um tipo de transe. Aí tudo começa a fazer sentido. É justamente neste momento que você percebe seu lugar no mundo. Percebe que uma maioria mantém os privilégios de uma minoria. Percebe que palavras como igualdade, fraternidade, são ditas o tempo todo, são vazias, pois não fazem sentido nem para aqueles que as dizem. Você nota que coisas como pobreza e exclusão não são naturais e vai se sentir extremamente sozinho quando perceber que quase ninguém, nem as vítimas deste processo, veem o que você vê. Eu vejo uma multidão de pessoas desprovidas de acesso real à educação, informação e coisas básicas necessárias à dignidade de qualquer indivíduo. Parece papo de político, mas o dia em que as pessoas perceberem o quanto elas são oprimidas, excluídas, o dia em que todo mundo acordar e ver que nada disso é natural, que a pobreza não deve ser aceita como normal, acho que acontecerá algo grande, algo como um tipo de revolução. Alguns chamariam isso de subversão da ordem, anarquia, quem sabe. Só sei que seria algo como um grande caos.